Vamos cantar com a gente agora? Vamos? Preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença. Combates eu não combater, minha coroa não conquistarei, minha carreira eu não completar. De que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. Tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mar, até chegar ao céu. André Leono. Boa noite, gente. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, até chegar ao céu. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando mesmo se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Obrigado, Maninho.